3.900 pés. 3.900, ok, obrigado. P294 da TAM, desça para 2.500 pés, estou tímido no 095, informe da TAM Serviço 366. 2.500, 1.500, reportará o Serviço 366, TAM 3894. Vendo as com o meu controle. Golfo, controle de Salvador. Poderia fazer uma ponte com a aeronave Novembro, Oscar Romeu? Felicite a aeronave que modifica a frequência para 2345 para coordenações com a aeronave, do local de pouso. Elegemos o Golfo e grato pela colaboração. As regras de voo IFR canceladas 2017, desça para 2.500 pés e forma visual com local de pouso. Serra Vito 366, TAM 3894. TAM 3894, complete a aproximação. Chame agora a torre 118-95, como pouso. 1895, obrigado, boa tarde. TAM 3897, sua para o nível 320. Você mantém nível 320. 320-3897. Controle Salvador, boa tarde. Gol 1966, reporta a porta. Gol 1966, sem identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050. Autorizado voar Itápia, após Serra Vito 366. Ok, Itápia após 366, grava tudo 966. Controle Salvador, boa tarde, Tchoné 6201, transfere para o Cristo da Zéon. Tchoné 6201, no contato radar da decolagem, tuba via para o nível 360, saída da Zéon. 360 via na Zéon, 6201. Autoriza em direto Ledo para o 6201? Autorizado, vou em Ledo, acho que não é 6201. Ledo 6201. Na 3897, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.10, boa viagem. Recife 235, 125, 105, alterna 3897, uma boa tarde. 125.10. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Meu Bravo Oscar, contato radar decolar, suba via para o nível 240, perfil da El. Via da El para o 240, Romeu Bravo Oscar. Nível do Golfo, frequência ali para a autocoordenação, nível do Golfo, bom pouso. Azul 2712, controle. 2712, passando conta. A 68 milhas Nordeste Salvador, mantém o nível 150, serviço radar terminado. Chame agora controle Aracaju, frequência 1203, boa viagem. Controle Salvador Gomes 45, decolou no Adael Leda. Toma 645, contato radar, decolar e suba para nível 360, suba via, voe direto, pessoal, perfil da saída da El. Mantenha o perfil da El 645, subindo até o nível 360, voo 1645. Romeu Bravo Oscar, voe direto Coral, Romeu Bravo Oscar. Direto Coral, Romeu Bravo Oscar. Bruno 966, após TAP, desse Safara 2.500 pés, estou tímido no 05 e faz passar o serviço 366. Bruno 966. Eu ativo após TAP, desce 2.500 pés, no 05 e reportará o serviço 366, gol 1966. Chané 6201, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10, boa viagem. 128 decimal 35, 125 decimal 1, Chané 6201, obrigado, vamos trabalho. Gol 645, Goleda, gol 645. Aqui, representante Goleda, gol 645. Cascavel 59, controle Salvador. 57 milhas sudoeste de Salvador, mantém o nível 180. Serviço andar terminado. Chame agora controle Leal de frequência 120, decimal 10, boa viagem. Atenção, Sierra Vitor 366, o gol 1966. 1966, complete aproximação, chame agora a torre 1118 decimal 95, composto. Afirmativo 1895, informa que está com a pista à vista. Obrigado. Romeu Bravo Oscar, controle de Salvador. Passa nível 140, chame agora o centro, Recife, frequência 125, questão 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10, boa viagem. 0233, nossa, por favor. Tente, faz 20 milhas fora, estou tímido, estou no 0 no meio, Oscar Papagolo. O no 645, controle. Regulador, 645 na sua escuta. 1645, passa nível 190, chama agora o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10, boa viagem. 2835, alterna 2590, agradeço a atenção, vou 645. Chame no 208. Pega o uniforme 90, prossiga. Pega o uniforme 90, confirma a altitude. Sua mantém 1.500 pés, estou tímido no 0.96, prossiga na proa de Paripe após Rotatório, formando visual com aeróbio. Aquele transponder acionado. Se o senhor estiver contornando o litoral da ilha de Itaparica, o senhor deverá manter a proa 065. Essa via de litoral sul, confirme? Fez o cruzamento da Baía Todos os Santos? Ok, o senhor já estava na altitude de 1.500 pés? O senhor transponde... Ação em transponder 0241, aguardando o contrato radar, na uniforme 90. Chanel 6259, contato radar, suba via para o nível 360, perfil da El. Suba via 360, perfil da El, Chanel 6259. Quando possível, eu gostaria de programar uma prova mais à frente, Leda ou Monte da Frente Leda. Oi, Leda, da presente, o Chanel 6259. Comando Leda da presente, Chanel 6259. Tango uniforme November, tu voará na proa 070. Patrulha 90, prossiga. Gente, acionado 0145, confirme a quantas milhas de Salvador e a altitude que se encontra. Silvânia, a patrulha no zero. Confirme o tipo da aeronave. Pedido Eco Charlie 20. A gente ajustou o altímetro no 0 no 6, voe na proa de Salvador, informe 15 milhas fora, patrulha no 0. Salvador, voo 993, boa tarde. Voo 9993, contrato radar, suba via para nível 360, saída Arbor 1. 360 via, voo 993, Arbor 1. Chanel 6259, da presente, voo em Motiva. Manda o Motiva da presente, o Chanel 6259. Apagou por mentira. Gente, Oscar Papaculto, oi, o Cruz da Rotatória, informando visual Cairobi. Manda Rotatória, voe na proa de Paris, após rotatório e comando visual com aeródromo. Tango, uniforme, November. Proa 070 para Paris. Controle Salvador, boa tarde. Azul 2781, perfil da Arbor, 1400 pés. Azul 2781, contato radar decolar e suba via para o nível 160. Saída Argo 1. Sobe via para o 160, Azul 2781, informando que não cumpre a restrição de 15 milhas DME, o nível 100. Oceano de 735. Foi na proa de Itape para a chegada, ajustou o time do Nozero na meia e forme pronto para a descida. Positivo, proa de Itape. Azul 2781 está livre, autorizado subir sem restrições. Autorizado subir sem restrições, 160, 2781. Vender Oscar Romeo, prossiga. Gente, November Oscar Romeo, da presente voo e proa de farol, farol de Itapuã, que põe pronto para descida, estou o time do Nozel na meia. Apagou o frio, o visual com gente, agora que eu de comunicações, Oscar Polo Golf. Silvio Leonardo. Lima Zulu Golf, suba para 3 mil pés, estou o time do 10, 16, vou Itape, da presente. Fica, patrulha. Quem mantém o setor, informe para o regresso. Oscar Papagolfo, chama agora a torre. 118 decimal 95, bom pouso. Obrigado. Desça para 4 mil pés, estou time do 0 na meia, posterior de 735. A gente bateu 3 mil, voo Itape, Lima do Golfo. Posterior 2781, voo direto Elefa. 2781, vou Elefa. Elefa 2781. Tango Uniforme November, foi agora na proa 080, posição rotatória. 080, rotatória, Tango Uniforme November. Gol 9993, passa nível 180, chame agora o centro, Recife, frequência 126, decimal 80, alterna 126, decimal 0, boa viagem. 2 o Golf, prossegue para a pista 10 ou 107. Está presente, boa proa da proa do Serra Vito 366, Lima do Golf. Gente, retração para sequenciamento, curva esquerda, proa 075, Lima do Golf. Canal 6259, passa nível 210, chame agora o centro Recife, frequência 125 decimal 35, alterna 125 decimal 10, boa viagem. Patrulha 10, controle. Patrulha, patrulha 10. Firme, transponde acionado. Patrulha 01, vai. Pensione 0116, patrulha 10. 0116. Patrulha 10, prossegue para pouso em Salvador ou prosseguirá para patrulhamento sobre a cidade? Na quantidade do setor aqui na Vestada BR-324, trocou aproximadamente 5 minutos que eu retorno para o Oceano. Ok, ciente. Tente o Força Aérea de 735, tem condição de fazer o procedimento RNAV? Tente, após etapa voará na proa do Serra Vida 366. Após etapa 366, né? Limas do Golfo, curva direita para o 085, Limas do Golfo. Desça para 500 pés, estou o time do 096, e fala visual com a aeródromo, novembro, Oscar Mel. Tango uniforme novembro, informa o tráfego, posição de 12 horas, 2.4 milhas. Mantendo posição, aeronave Eco Charlie 2-0, helicóptero. O tráfego em questão está mais baixo do meu carro? 300 pés. Paciente visual com o tráfego também está na venda. Ok, pelo controle. Gente, Limas do Golfe, desça para... Pessoal, mantenha 3 mil pés, ajustou o time, turno 096, informa magnética 1-01 de Simbra. Controle, Papá Romeu, Hotel Romeu. Hotel Romeu, Golfo, prossiga. Decolando em imagem pro Mussurunga, o sobrevoo agora vai ser Pirajá, 500 pés na escuta permanente. Vicente, vou direto Pirajá, Hotel Romeu Golfo. Direto Pirajá, Golfo. Controle, o senhor poderia, por gentileza, informar para o Tango de Parlamento com mais quantas milhas deve manter a frente de proa? Eu voará nessa proa por mais 3.7 milhas. Após essa distância, o senhor estará sobre a rotatória. Tá, ciente, mais 3.7 milhas. Obrigado. Siga a patrulha. Eficiente, patrulha no zero, mantenha o setor, seu será o número 2 para pouso, pistão no 7. Tango uniforme novembro, curva agora à direita, proa 1-2-1-3-0. Controle, Limas do Golfo, Limas do Golfo, reduz a velocidade, desça para 2 mil pés, o time tomou 0-6, aguarde transferência de comunicações. Tango uniforme November, controle. Consigo, senhor. Curva à direita, proa 130, informe visual com a pista 17. A curva na direita na proa 130, já visual com a 17, senhor. Fechando agora a torre, 118, decimal 95, bom pouso. Vai chamar 118, decimal 95, obrigado pela banha. Patrulha 10, controle. Está autorizada a aproximação para a pista 17, informe visual com a mesma. Romeu Azul Golf, visual com a pista no zero. Afirmação, Zulu Alfa. Estamos agora na torre, 118 decimal 95, bom pouso. Afirmação, Zulu Alfa. Voltaria 8735, desça para 2500 pés, o estoltímetro no 0 no meio, informe passando servido 366, voltaria 8735. 2500, formará no 366. Patrulha no 0, controle. Fábio, tráfego, posição de 1 hora, 2.7 milhas, rumo sul. Atendo agora 300 pés, aeronave Romeu 44. Visual com aeródromo, novembro, Elson Romeu. Gente, eu aguardo a transferência de comunicação em novembro, Elson Romeu. Então, meu grupo, prossiga. Livrando Pirajá, retorna animais pelo setor norte. Gente, forma visual com o local de pouso. Visual. Patrulha no zero, chame agora a torre. 118, decimal 95, bom pouso. 118, grato, boa noite. Novembro, Oscar Romeu, chame agora a torre, 118 decimal 95, bom pouso. Boa Patrulha no zero, controle. Patrulha no zero, controle, Salvador. Patrulha 1 no zero, controle, Salvador. O 2781 no controle? Prossiga, 2781. 55 milhas, sudoeste, correção. Oeste de Salvador, mantém o nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterno 26 decimal 0, boa viagem. 228, 260, azul 2781, graças a Deus, daqui a pouco. Hotel Romeu Golf já avisou com o Henrique Mais. O quê? Hotel Romeu Golf já avisou com o Henrique Mais. Sequência livre, Hotel Romeu Golf. Livre, pô. Para o controle. O Fábio 8735 passou o 366. Victor 8735, complete aproximação. Chame agora a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 7895, boa. Controle Salvador, boa noite, Gono 099. Gono 099, contato radar, duas vias saída Arbor 1, nível 360. Arbor 1, 360, no 099.